hoje ela vem. E já começou, onde ela vai eu sei que eu vou. Eu sei que eu vou. Muitos querem pegar também. Ela não dá moral, ela é linda e me enfeitiçou. Me enfeitiçou. Ela não quer, é mal, não dá moral. Ela só quero mostrar que eu sou. Nossa, ela não quer, é mal, não dá moral. Ela só quero mostrar que eu sou. Nossa, quando me aproximei, com as notas de 100, bancando de patrão. Eu me enganei, ela me disse não. Não foi o que pensei, ela não é daquelas que me acostumei, não. Oh, oh, oh, oh. Ela não é daquelas que quer lança piripó. Oh, oh, oh, oh, oh. Ela não é daquelas que quer lança piripó. No baile hoje ela vem. E já começou, onde ela vai eu sei que eu vou. Eu sei que eu vou. Muitos querem pegar também. Ela não dá moral, ela é linda e me enfeitiçou. Me enfeitiçou. Ela não quer, é mal, não dá moral. Ela só quero não é mostrar que eu sou nossa piripó. Ela não quer, é mal, não dá moral. Ela só não quero não mostrar que eu sou nossa piripó. Uma noite, amor, o que quiser eu dou. Um esquema chique, meu convite te arrastar pros fregos onde eu vou. Hoje você me tem, amanhã não lembro bem. O que eu quero, você sabe, uma noite em um harém. Frevo de banda é compromisso, vai até de manhã. Linda é fã do proibido, tipo Hervé Maçã. Hoje você me tem, amanhã não lembro bem. Sete mulher pra cada homem, vem pro meu harém. E hoje ela vem, e já começou. Onde ela vai, eu sei que eu vou. Eu sei que eu vou. Muitos querem pegar também. Ela não dá moral, ela é linda e me enfeitiçou. Me enfeitiçou. Ela não quer, é mal, não dá moral. Ela só quero mostrar que eu sou nossa piripó. Ela não quer, é mal, não dá moral. Ela só quero mostrar que eu sou nossa piripó. Hoje eu vou pro baile e os malandro quer bancar. Não interesse de mais tarde no meu corpo navegar. Vai pensando que é facinho, não é bagunçado assim. Quer brotar pra mim cheirar, quer passar a mão em mim. Mas aí o seu dinheiro não me compra, não dá nada. Vai pensando que é fácil, eu não sou bando e nem safado. Quem se vende por bebida, carro, luxo e grana. Não caio no seu jogo de me usar, levar pra cama. O meu lance é sentimento, não ficar por um momento. Me julgou pelos meus frevos, quer pegar e jogar no vento. Só lamento pra você, pode olhar, mas não vai ter. Quem vive botando banca, às vezes não sabe meter. No baile onde ela vem, e já começou. Onde ela vai, eu sei que eu vou. Eu sei que eu vou. Muitos querem pegar também. Ela não dá moral, ela é linda e me enfeitiçou. Me enfeitiçou. Ela não quer, é mal, não dá moral. Ela só quero não mostrar que eu sou nossa piripó. Ela não quer, é mal, não dá moral. Ela não é daquelas que quer lança biripó. Ela não é daquelas que quer lança biripó. Ela não é daquelas que quer lança biripó.